ser é pedaço de pau pra um narueira biribirimbau. Miúdo é madeira, é pedaço de pau pra um narueira biribirimbau. No estalo do sino que dobra, martelo bateu na tribuna. A casca do ovo da cobra quebrou pelo toque de uma. E uma é serpente, é cobra coral, que vigia a frente da casa real. E uma é serpente, é cobra coral, que vigia a frente da casa real. A brisa apagou candeeiro, o vento envergou baraúna. Recado do santo guerreiro, no aviso do toque de una. E una é o toque que dá o sinal, quando vem o choque do povo do mal. E una é o toque que dá o sinal, quando vem o choque do povo do mal. O canto suou na pedreira, na mata, no mar, na laguna. É morte que vem traiçoeira, quem mostra é o toque de una. Atalaia de alerta geral, que aponta a tocaia de hiena e chacal. E une a atalaia de alerta geral, que aponta a tocaia de hiena e chacal. Traíra bateu continência, e a farda é de quinta coluna. Cuidado que é advertência, a força do toque de una. E una é perigo, maré de peral, punhal de inimigo, facão de rival. E una é perigo, maré de peral, punhal de inimigo, facão de rival. Toque que vira amuleto, batido na hora oportuna. Quem disse foi besouro preto, puxando o toque de una. E una é uma ave espiritual, seu canto é a chave desse ritual. E una é uma ave espiritual, seu canto é a chave desse ritual.